Vou me abrigar na geladeira, não pra fugir do calor, pra conservar teu abraço em mim, meu amor. Não derreter, não derreter. Vou te esperar adormecido, minha saudade congela a ponta da tua língua de vencer o gelo, me derreter, me derreter. As lágrimas congelando descem, formando estalactites. Tento lembrar o tanto que queima, aquece meu corpo quando te sinto dentro. Na geladeira, não pra fugir do calor, pra conservar teu abraço em mim, meu amor. Não derreter, não derreter. Vou te esperar adormecido, minha saudade congelo a ponta da tua língua de vencer o gelo, me derreter, me derreter. As lágrimas congelando descem, formando estalactites. Tento lembrar o tanto que queima, aquece meu corpo quando te sinto dentro. As lágrimas congelando descem, formando estalactites. Tento lembrar o tanto que queima, quer.